podemos dar respostas ao Senhor de que confiamos nele e de que ele é responsável por toda essa alegria e encher a nossa boca de gratidão e dizer ao Senhor Deus, muito obrigado. Te somos gratos, ó Deus, pela tua vida em nossas vidas. Você pode dizer, graças te dou, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Nos prostramos aos teus pés e reconhecemos o teu senhorio. Isso aqui não é um palco, isso aqui é um altar ao Senhor. Queremos celebrar a nossa alegria que temos em ti, mas reconhecendo que tu és santo. Santo, santo, prostrado aos teus pés. Prostrado aos teus pés, prostrado aos teus pés, vou te adorar. Declarar que és santo, te entronizar. Sei que bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos porque somos feitos para isso. Nós fomos feitos para isso, para te adorar e engrandecer o teu nome. Dizer para todo mundo ouvir que não há outro Deus acima do Senhor. Só o Senhor é digno. Os céus e a terra proclamam a tua glória. E nós, como seres humanos, criados em imagem e semelhança do Senhor, adoramos ao Senhor, porque está sentado no trono, revestido de glória, com poder e autoridade, aonde todo joelho há de se dobrar, aonde toda língua há de confessar e declarar que Jesus. Te amo porque o Senhor me tirou do império das trevas. Uma pergunta no meu coração: o que o Senhor viu em mim, Senhor? O que o Senhor viu em nós? Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado pela cruz vazia. Obrigado pelo túmulo vazio. Obrigado pelos nossos corações cheios da tua presença, Senhor. Nós queremos nos declarar aqui agora. Te amamos.